captou e o trabalho terminou. Todo mundo se mandou sem desejos de voltar. Como uma não tá pra peixa e mulata não nega teu cabelo. E aproveitando essa deixa, vem viver, me comer, vem me dar, renascer, descansar. O sol posto enxuga o suor do meu rosto, que eu não sou cativo. Por gosto estou vivo e berrando da geral. E a moçada quem faz de fato a festa em cidade como esta, onde ser gente é imoral. Conheço a lua e não conheço o meu quintal. A culpa é tua, eu cantei todo esse mal. Quando a fábrica apitou e o trabalho terminou, todo mundo se mandou sem desejos de voltar. Como uma não tá pra peixe e mulata não nega teu cabelo. E aproveitando essa deixa, vem viver, me comer, vem me dar, renascer, descansar. Eu, andorinha, cantou que sozinha canta, mas não faz verão. Tem boi na linha, é o mesmo trem, a mesma estação. Resumindo, até logo eu vou indo. O que é que eu estou fazendo aqui? Quero outro jogo, que este é fogo de engolir.